aproxima da menina morta, já com corpo frio e sem reação, sem pedir ajuda, sem ter artifícios, só com sua palavra e poder em ação. Ele agora ordena.